pelas pessoas que participaram do disco. Eu tive a honra de fazer essa parceria com um cara que eu admiro muito, que é de uma banda que eu acho das mais legais da atualidade, Bugarins. E o Dinho topou, foi uma loucura. A gente fez muito rapidamente, mas muito intensamente ali no estúdio. E realmente, pá, de repente a canção veio. Enfim, a música se chama Camadas.